E aí, vamos fritar bolinho? Vocês acham que o seu mundo está a salvo? Isso é uma ilusão. Uma mentira reconfortante para proteger vocês. Aproveitem esses últimos momentos de paz. Pois eu voltei para ter a minha vingança. Então, podemos começar? Aqui é o Elton e Star Trek é o melhor filme do ano até agora. Aqui é o Mondango, até que eu gostei dessa Guerra nas Estrelas. Cara, puta que pariu. Ai, meu coração. Quero muito soltar um palavrão. Internamente foram os cinco. Aqui é o Kaliel e esse foi melhor que o primeiro. Aqui é a Ana e o Elton não consegue fazer a saudação Vulcano. Porra, isso é uma coisa particular, caralho. Ai, foda-se. Eu consigo com a mão esquerda, não vale. Cara, não fica chateado não, o Zachary Quinto teve que colar os dedos pra conseguir gravar. Cara, isso foi a descontexto. Por quê? Isso é particular, eu faço com a mão esquerda. Aí, droga, ele que dito. É, mas a mão esquerda é legítima porque o Kirk fez também com a mão esquerda, então... Kirk fez com a mão esquerda? Foi, ou foi o Spock, no filme. Sério? Foi, não, foi... Ele fez isso nesse filme, foi no primeiro... Ah, é, você falou, é verdade, eu tinha esquecido. E, gente, hoje nós vamos falar de Star Trek, que foi o melhor filme do ano até agora. Provavelmente só vai ser superado pro próximo filme do Hobbit. Mas aí, galera, a gente vai falar aqui um pouco do filme. O filme que é muito bom. Na minha opinião, eu acho que, né, de todos que estão aqui, é o melhor filme do ano até agora. E a gente vai falar um pouquinho dele pra vocês que já viram, que não viram, que querem saber. Mas a gente vai avisar. Já tem spoiler, então se você tem problemas com isso, não escute. Então, se você não viu, veja, porque é muito bom. E você não vai estar jogando dinheiro fora como você estaria se tivesse ido ver Duro de Matar, ou Velozes e Furiosos. Ou Prometheus. Ou Prometheus. Aliás, vai sair uma continuação do Prometheus, eles confirmaram hoje. Eu realmente achei que eles iam desistir. Não, tá confirmado há muito tempo. Não, mas eu achei que eles iam desistir. Enfim, a gente vai... falar de Star Trek. É isso aí, galera. Escuta aí o episódio. O filme começou mostrando pra pessoas que, tipo, pelo menos, assim como eu não via, não conhece o universo de Star Trek, assim, pelo menos eu acredito que seja, e, tipo, ele mostrou mais ou menos como é que funcionam as coisas, tipo, eles vão pra outros planetas pra resolverem merdas. Não, eles vão na verdade, explorar. Não, é, exatamente, eles exploram. Isso que, eu até ia comentar isso, algumas coisas mudaram em relação a esses novos filmes do J.J. Abrams, né? É, algumas coisas mudaram em relação a essa franquia do J.J. Abrams. É, ao Star Trek The Original Series. Primeira coisa é essa, que tá meio que militarizado, que no The Original Series era só pra exploração mesmo. A Enterprise foi criada pra isso. E segunda coisa, que o Spock tá meio que humanizado, entre aspas, assim. Não tá humanizado, mas ele tá mais humano do que ele era antes. É, no primeiro filme foi bem legal como explora o Spock no mundo dele lá. Mas no The Original Series era ainda mais. Tipo, sério, ele não se mexia direito no The Original Series. Ele não demonstrava emoção nenhuma. Apesar de que ele chorou uma vez, que foi justamente quando o Kirk tava morrendo. Ele chorou no The Original Series, assim como... Desculpa o spoiler, mas ele chora no final desse filme. Mas o Kirk morre realmente? Não. O Spock morre no filme, né? Pelo que você me contou. Sim. Mas na série, não. O Kirk não morre, não. Sim, o Spock morre no filme do Khan. A Vingança do Khan. Eu acho um vacilo absurdo a gente dar spoiler de filme antigo, porque é difícil de ver. Então, a pessoa nunca vai ver mesmo. Mas eu vou ver, um dia eu vou ver. Aí você já sabe, então. O Spock morre. Galera, se você for ver filme antigo, você já recebeu spoiler, então foda-se. Ah, o Spock morre e o Kirk vai buscar a vingança dele. Só uma sensaçãozinha, tipo, falar pra galera que a gente viu dublado e é incrível a semelhança. Tipo, você olha pro Spock e parece o Guilherme Briggs. Parece que é o Guilherme Briggs que tá lá, tipo, atuando como Spock. Porque não é só a voz que combina. Tipo, eles são parecidos, cara. Sim. É muito, sei lá, é muito estranho. Pra você que não conhece o Guilherme Briggs, ele é o cara que dubla o Optimus Prime, que dubla o Buzz Lightyear. Bane, do Batman. Spock, o Cosmo. Cara, ele dubla tudo. Ele dubla um monte de filme do Jim Carrey. É assim, metade da dublagem brasileira é feita por ele, a outra metade é do Wendell Bezerra. Não, mas eu acho que ele é um ícone da dublagem no nosso país hoje. É um puta dublador. Se você não conhece o trabalho dele, você pode... Eu não gosto de filme dublado e eu gosto de quando ele dubla. É porque, além de ser muito competente, ele também é muito carismático, cara. Tipo, ele é uma pessoa legal. Pô, quando eu era criança, eu gostava de todos os personagens que ele dublava e não sabia que era ele. Depois que eu descobri que era o mesmo cara que dublava todos que eu gostava. O Buzz... Você não reparava? Não, é que a voz era diferente. Ele mudava o jeito da voz. É, sim. O Lemur do Madagascar, o Buzz, o Cosmo. Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Boiola! Oh, voltando à dublagem, só do Khan que ficou meio estranho. Não, mas tiveram alguns momentos que esse movimento da boca tava muito diferente do som que tava saindo. Isso me incomoda, por isso que eu não gosto muito de filme dublado, porque tem muito disso. Isso aconteceu umas duas ou três vezes nesse filme. Quando eu vejo o filme dublado, eu não presto atenção na boca do cara. Mesmo quando o filme, tipo, não é dublado, quando é, tipo, filme nacional ou filme legendado, eu nunca consigo, tipo, olhar na boca e a voz tá saindo dali. A gente, a boca faz parte da expressão facial do ator. Não, mas eu não reparo se o som tá saindo perfeito com a boca. Tem um cara, não sei, esqueci o nome dele agora. Aquele que faz os Mercenários, que tem a boca esquisita. Stallone. O Stallone, tipo, sempre presta atenção na boca dele, porque ela é muito estranha e faz parte da expressão facial dele. Ah, mas, tipo, sempre que eu olho pra boca, sempre me dá a impressão que tem alguma coisa errada. Não importa, tipo, se tá dublado, legendado, nacional. Tipo, o som não sai pela boca, né? Sai pelo ouvido. É muito estranho, tipo, eu vejo a boca mexendo, mas, sei lá, posso estar errado. Eu me sinto assim quando o som tá desincronizado com a imagem, mas fora isso não. Não, sério, tipo, mas essa, tipo, sempre tá a impressão de que o vídeo tá atrasado, sei lá. Não, mas às vezes tá atrasado. Às vezes eu sinto isso na vida real, tipo, eu vejo alguém falando, aí eu olho pra... Na vida real é sinistro já. O filme vai contar a história, conta a história do Kirk. Como sempre. E do Spock, tendo que se virar pra resolver um problema no meio do espaço. Que eles lutam, na verdade, contra dois inimigos e não sabem, tipo, quem é o verdadeiro inimigo. Tem que confiar em algum lado. Acaba que o Kirk tem que tomar a decisão de acordo com a intuição dele. O que também é muito comum em Star Trek. E o Spock tenta ser a consciência dele, como sempre. Fazendo tudo certinho. Aí o filme se desenrola, tem um semideus na porra do filme, que é o cara toma porrada pra caralho, nem sangra. O Khan. Não, ele não é semideus, ele é tipo outra raça. Não é semideus, eu sou mais forte. Eu sei disso. É tipo o Spock também tem uma resistência física maior, porque ele é metade vulcano. É por isso que o Khan tava sentindo mais o soco do Spock. Sim, e o Spock também não sofreu tanto quanto o Kirk quando... Apanhou. Não, peraí. Não, peraí, o Khan chegou a bater no Kirk? Não, bateu sim, bateu na hora que eles estavam na nave. Tem aquele lancinho no filme de, pô, tu não sabe direito o que tá acontecendo até certo ponto, você só fica só desconfiando. É, eu gosto pra caramba de filme assim, que você não sabe direito quem é o vilão, quem é o amigo. Nesse caso, os dois eram vilões, mas... É, tipo, tava na hora que. Na hora que eles estavam discutindo, assim, a parada, um querendo convencer o Kirk, tava me convencendo. Tipo, primeiro eu achei que o Khan era do mal. Aí veio aquele, o capitão lá, o capitão não, o almirante, falou, deu o discurso dele. Aí eu achei, pô, o Khan é do mal mesmo. Não, eu sabia que o Khan era o vilão porque tava no pôster. O almirante era do mal? É, Madrão, você não viu o filme, não? Caraca. Não, por que ele era do mal? Caralho, ele tava querendo destruir a tropa do Kirk, cara, e a Enterprise. Ah, porque eles fizeram merda, né, cara? Não. Tá zoando, né? Eles não fizeram merda. É, cara. Eles queriam levar o Khan pra julgamento. Então, se eles levassem o Khan pra julgamento, ia ser uma cagada gigante na Terra. Não. É. Não. Por que não? Por que seria? Ele estaria preso, cara. Cara, ele ia conseguir sair de algum jeito e ia destruir tudo. Também o almirante não queria ele só pra... Queria ele pra outra coisa, não queria. É, eu acho que ele queria ele pra pegar a parada pra ficar super forte também, tá ligado? Invencível, imortal, uma parada dessa. Sim. Aí, mas assim, a parada é que, tipo, sei lá, os caras estavam me convencendo junto. Tipo, primeiro eu achei que o Khan era do mal. Aí o Khan deu um discurso lá pro Kirk. Eu achei que o almirante que era do mal. Aí ele só queria proteger a raça dele. É, aí o almirante falou. Aí eu, porra, o almirante tá me convencendo de novo. O Khan que é do mal, o almirante é do bem. Aí os dois são. Sabe uma personagem que... Uma personagem que realmente me surpreendeu muito foi aquela loura. Eu passei o filme inteiro achando que no final ela ia ser do mal. Eu passei o filme inteiro, assim, com certeza de que ia ter uma reviravolta. Ela só serviu pra ficar de biquíni. Não, cara, ela foi importante. Porque ela que impediu o... O cara, o braço do cara não ser quebrado. Ela que puxou. Só quebraram a perna dela. É mesmo? E ela saiu correndo depois. O Khan quebrou a perna dela e ela saiu correndo depois. Eu falei assim, como? Acho que ela não deve ter quebrado a perna, cara, porque ela tava bem. Fez crack, cara. Porra. Ué, aquela mulher lá do Prometheus grampeou a barriga e saiu correndo. Que nem uma mula. É Prometheus. Não, não compare Star Trek, esse filme Star Trek com Prometheus, por favor. Verdade. Let me explain what's happening here. You are a criminal. I watched you murder innocent men and women. I was authorized to end you. And the only reason why you are still alive is because I am allowing it. So shut your mouth. E o trailer dava meio que a impressão de que ia ter mais cena na Terra, sendo que a maior parte do filme foi na nave. É sempre assim. Assim, isso não foi bom nem ruim, mas foi... Não, mas o primeiro filme é muito na nave, é muito chato. Esse teve um pouquinho mais na Terra e é bem melhor. Esse filme foi, acho que, um dos poucos filmes que me convenceram em relação à radioatividade. Porque eles conseguiram matar uma pessoa e fazê-la voltar à vida, me convencendo de que aquilo não estava completamente errado, porque tinha, de fato, tipo, um neutralizador, entre aspas, de radioatividade, e depois eles injetaram um sangue super-humano. Eu achei isso muito, muito, muito legal mesmo, porque tem outros filmes, sabe, Mondrongo? Não, assim, que o Duro de Matar Cinco, sabe? Sabe, eles têm uma parada que tinha radioatividade também. Isso não tá em momento nenhum explícito, tem que estar explícito, senão não existe. Eles vêm com tanque gigante de gás, tacam uma parada assim no, na sala lá e falar, tá livre de radioatividade, pode tirar a roupa. Mondrongo, você tá errado. Duro de Matar é horrível, o 5. Sabe por que você tá errado, Mondrongo? Porque eles já teriam morrido com toda essa exposição à radioatividade. O Kirk morreu, então o Star Trek está certo e o Duro de Matar é horrível. Mas o Kirk não tava com roupa, tipo, protetor. Ah, é, porque protege pra caramba. Cara, Chernobyl, eu não lembro exatamente quanto tempo é, mas é tipo parada de minutos que você pode ficar com a roupa. Tipo, mesmo com a roupa você morre. Vocês sabem qual é a melhor parte de fazer um filme futurista? É, você pode fazer qualquer coisa que todo mundo vai aceitar. Tipo, acontece alguma coisa assim, caraca, como é que eu vou resolver isso? Simples, a gente inventa um negócio que não existe aqui agora, mas no futuro pode existir. É a melhor saída de todos os tempos, cara. Ou seja, quando chegar o século 23 não vai ter mais Star Trek. Hã? Porque não vai ser mais futurista, não vai ter mais graça. Aí bota mais pro futuro. É que nem você assistir De Volta pro Futuro depois que passar 2015, vai perder o brilho. Não, vai não. É, vai mesmo não, mas... porque De Volta pro Futuro nunca perderá o brilho, mas poxa, eu tava tentando arrumar um argumento, agora não tenho nenhum. Não, tipo, tu sabe que eles já fizeram a história de Star Trek, tipo, depois, 100 anos depois do Spock, do Kirk. Sei. Então, tipo, é só fazer isso, cara, é outra história, tipo, tu pode fazer. Quando o Spock morre na série antiga, ele não volta igual o Kirk voltou, ele morre. Sim, nós sabemos. Não é na série antiga, cara. É no filme antigo. É no filme. Ah, tô falando na série de filmes antigos. Tá bom, cara. Tá bom. Nós acreditamos. Tá bom. Então ele não volta e o Kirk só quer a vingança. Aí depois que o Kirk consegue a vingança, vem a nova geração. Que é 100 anos depois. Isso. Não, mas ainda o Spock morre no segundo filme. Aí o terceiro filme não é, tipo, justamente a procura pelo Spock? É... Não. É o Kirk se vingando. É. Ah, mas o nome do filme não é a procura de Spock? Sei lá, pô. Mas é o Kirk se vingando. Só sei que ele morre e não volta. E aquele grito que o Spock deu, gritando o nome do vilão? O Kirk dá no filme antigo esse grito. Trocaram os personagens. Não, mas foi ele que deu esse grito no filme novo. Não, foi o Spock. Foi o Spock, cara. Mas no antigo é o Kirk. Ah, tá. Foi mal. Escutei que no antigo era o Spock. Agora, o desfecho do filme... Tipo, ele foi legal. Tipo, ele foi covarde, mas foi legal. Fizeram de uma forma que não ficou meio que... Ah, vamos botar um final feliz só pra ninguém ficar triste, entendeu? Por que foi covarde? Ah, porque podia ter deixado o Kirk morto. É. Não, isso ia ser horrível. Não, isso ia ser horrível mesmo. Tava boladão já. Porra, nada a ver o Kirk morrer. Podia baixar um espírito do Game of Thrones. Não, cara. Porra, nada a ver o Kirk morrer, cara. Vai tomar no cu de George R. R. Martin. Fica matando como os é que outros. É? É o escritor de... Não, ele não falou. Eu tenho experiência em pessoas que falam errado. Experiência própria. Exatamente. Não, tipo, se o Kirk tivesse morrido, ia ser corajoso, mas não ia agradar todo mundo, entendeu? Não, eu não ia gostar, não. Então, tá vendo? Porra, não fode, cara. O Kirk não tinha que morrer, não. Cara, eu fiquei torcendo até o final. Eu não acredito mais em morte de personagem principal. Desde o Batman, toda vez que o personagem principal morre, eu fico esperando ele voltar. Quando você vê Game of Thrones, você vai ver que não é bem assim. É bom, é. Mas eu não vejo. Ah, o legal do Game of Thrones é isso, que tipo, ele mostra... É assim, a vida é assim, as pessoas morrem. Você pega o personagem e do nada ele morre. Tá com cabeça de lobo no corpo. Então, Ana, qual é a sua opinião sobre o filme? Minha opinião é que... Sei lá, esse filme foi muito foda. Foi o melhor filme do ano até agora. Foi melhor do que Iron Man. Foi o melhor filme também em relação ao anterior, de 2009. E... Sei lá, isso aí. Foi muito bom. Star Trek com ação também continua sendo muito bom. 5 bolinhos. Cariel, qual é a sua? Eu gostei do filme. Eu achei o primeiro meio enjoado, meio chato. Achei esse bem melhor. É, eu dou 4,5. Por que não 5? Sabia. Eu sabia. Eu também sabia que era pergunta. Por que não 5? Ah, não sei. Eu não achei um filme... Não achei excelente. Eu achei maneiro. Quantos robôs gigantes... Robôs gigantes? Não. Quantos bolinhos você deu pro Iron Man? 3. E você já deu 5 bolinhos pra algum filme? Não. A gente só gravou sobre 3, cara. Não, mas tipo assim, na sua mente, você já deu 5 bolinhos pra algum filme? Posso me dar nem pros Vingadores. Então tudo bem, você é chato mesmo, a sua escala só vai ter 4,5, não tem problema. Eu acho que o Ariel já deu 5 bolinhos pro Cavaleiro das Trevas, hein? É verdade. Ah, esse daí eu dou 5 bolinhos. Welton, o que você achou do filme? Cara, eu achei, no início do filme, eu achei que o filme ia ter uma pegada diferente, que tava meio que levando pra um lado político, na hora que eles estavam lá na sala do... discutindo as paradas, quando o Khan atacou, matou o maluco lá todo lá. Aí, só que não, o filme foi mais pra frente, foi mais coisa assim de birrinha, militar mesmo, de vilão querendo ser vilão, querendo fazer justiça pra ele, mas... Eu gostei do filme, foi muito bom, a parte da ação foi muito legal, os efeitos especiais, pô, show de bola. E eu acho que eu dou 4,5 também pro filme. Mondrongo, você? Assim... Eu curti assim, o eu não filme. Tive infância. Assim, eu curti o filme. Achei legal, tipo, ele desenvolveu a história muito bem. O roteiro foi bem feito. Efeito especial, tipo, hoje em dia qualquer filme tem praticamente. Desculpa, editores de vídeo e efeito especial. Não, mas... desculpa nada, eles ganham dinheiro pra fazer isso. Não, não ganham não. É verdade, eu esqueci daquele programa. É... foi um filme legal. Tipo, eu gostei dos personagens, gostei do roteiro, gostei dos efeitos. Eu não... Assim, eu quero deixar claro que eu não lembro dos outros filmes passados que eu dei. Então pode ser que eu já tenha mudado de opinião de algum. Eu já mudei a opinião de quase todos. Com exceção do Duro de Matar. Eu vou dar 4 bolinhos. Porque foi um filme bom, foi um blockbuster bom. Por que não 5? Porque, sei lá, tipo, não foi um filme que me deu tanto sentimento, saca? Tipo, eu não fiquei tão... Sabe, eu já vi filmes mais... No final do filme eu fiquei pensando, pô, é só isso? Pensei que ia ter mais. Passou tão rápido assim, sei lá. Passou muito rápido mesmo. Tipo assim, no início do filme eu fiquei assim, vou ver que horas são. Não, pera, na próxima cena eu vejo que horas são. Aí passava um tempo, vou ver que horas são. Aí eu ficava maneiro. Não, pera, daqui a pouco eu vejo. Aí acabou o filme. E eu nunca vi que horas eram. Quando o Khan fugiu, quando ele saiu da nave que caiu na água, eu pensei que ele ia ir pra outro lugar e começar outra história, né? Tipo, eu queria um pouco mais de sentimento no filme. Mas, não sei se isso ia ser possível de colocar isso no filme de ação, entendeu? Mas não é um filme. Não foi de um filme ação. Que eu saí pensando. Tá, um filme de ação, ficção científica e tal. Cara, Star Trek não é sentimento, é ficção científica. É, tipo, ele é legal como ficção científica, mas eu não sou muito de ficção científica. Então, tipo, não foi um filme que eu saí pensando... Então o problema pensando... é com você, não é com o filme. A nota é de quem? A opinião é minha. Eu tenho que dar a minha opinião. Eu posso falar. Verdade. Eu não posso falar que se o filme é bom ou ruim. Eu posso falar que eu achei o filme bom ou ruim. Tipo, não foi um filme que eu saí e fiquei, tipo, a próxima semana toda pensando no filme, tipo, nas cenas, tipo, o que aconteceu. Tipo, tentando entender o filme. Então, Elton, quantos bolinhos você deu que você não deu? Eu dei 5, 4,5, né? Ah, deu? Por que não 5? É porque, tipo, 5. 5 é a perfeição. 5 tem que ser um filme que, cara, eu tenho que sair chorando do cinema. Tipo, eu tenho que passar a semana toda sem conseguir pensar em qualquer outra coisa a não ser o filme. Não, isso foi exagerado. Não, tem que ser um filme que eu saia quase chorando do cinema e que eu fique um bom tempo pensando no filme, pensando, relembrando com... certo prazer. Quão bom ele foi. É, tipo, eu acho que o único filme desse ano que é capaz de eu dar 5 vai ser o Hobbit. Porque, assim, ele remete à história que eu sempre gostei. Tipo, ele toca, assim, meu coração, entre aspas. Ele toca nos meus sentimentos porque, tipo, eu tenho uma história. Eu gosto dessas paradas. Assim, é comigo. Você deu 5 pro Star Trek porque você já tem um histórico de gostar do Star Trek. Eu tô sendo apresentado praticamente agora, entendeu? É diferente. Aí, assim, tipo, o 5 representa a perfeição de um filme pra mim. Mesmo sendo depois a gente falando, amadurecendo um pouco mais, vendo que o filme não é tudo isso. Mas eu acho que o que o filme realmente vale é o que você sente depois que você acabou de vê-lo. A melhor justificativa pra não dar 5 foi a do Elton. Então é, por isso que eu dei 4,5, porque foi um filme muito bom, foi um filme muito legal, me empolguei, gostei pra caramba, quero ver o terceiro, mas não foi o filme perfeito. Então galera, é isso aí, curtam a nossa página no Facebook, deem follow no Twitter, ainda não se inscrevam no nosso canal no YouTube, porque não tem nada lá. Mas em breve vai ter, a gente tá vindo aí com um novo quadro aí, a gente tá pensando em fazer, a gente vai fazer, aí vocês vão ver. Isso aí é vai mentira, ser legal. Porque eles estão falando que vão fazer alguma coisa no YouTube. Desde que a gente começou o blog, a gente já tá no 13º ou 4º episódio e eles ainda não fizeram nada. Não, mas a gente vai fazer dessa vez, aí vocês vão ver o que a gente vai fazer. A gente tá conseguindo aí, tá pensando, tá planejando, tá conseguindo matutar os pauzinhos aí e vamos tentar. Tá bom, mas isso não importa, porque ainda não tem nada, então você não precisa se inscrever ainda. Quando tiver, a gente avisa, você se inscreve ou não. É, por favor mesmo, dá um apoio pra galera, comenta, manda e-mail pra gente. A gente quer e-mail, cara, a gente quer comentário. Só comenta um spam no nosso negócio. Tá foda. Aí, e se você gostou, se você realmente gostou, se você riu, se você achou legal, manda pros seus amigos. Manda pra ele e fala assim, pô, aqui eu vi uma parada maneira, não sei o que, você conhece. Aí, é legal, você vai ajudar a gente pra caramba. E ajuda aí, por favor. A gente tá muito mendigo, cara, pedindo ajuda assim. Não importa, a gente tá na merda ainda. É verdade. Enfim, nós já melhoramos bastante, no início nós éramos muito piores. Exato. É, e por favor, deem dicas, críticas construtivas são muito bem-vindas. Mas se for pra falar pro Elton que o áudio da música tá muito mais alto que a nossa voz, ele já sabe disso. Não precisa falar isso, não. Não perca o seu tempo, ele vai simplesmente ignorar isso. Cara, eu tento. Eu juro. Pode parar de gravar? Valeu, calma aí, porra. Valeu, pode galera. Pode parar? Calma aí, caralho. Você quer falar valeu, galera, quantas vezes? Valeu, galera, isso aí. Tamo junto nas quebradas, Joe. Cara, que droga, meu Deus. Pode parar de gravar? Cara, alguém me acompanha aí, porra. Eu não, cara. Troço horrível. Falou, cara. Pô, tchau.